Capítulo 21 Tambores do Perigo. A confirmação da guerra chegou quando o exército de Poitain, 10 mil homens armados, marchou pelas passagens ao sul com bandeiras oscilando e o brilho do aço. À sua frente, os espiões juravam, cavalgava uma figura gigante em armadura negra com um leão real da Aquilônia desenhado em ouro sobre o peito de sua rica túnica de seda. Conan estava vivo. O rei vivia. Não havia mais nenhuma dúvida disso nas mentes dos homens, fossem amigos ou inimigos. Com as notícias sobre a invasão do sul, também chegou a notícia trazida por mensageiros após dura cavalgada de que uma tropa da Gunderlândia movia-se do lado sul, reforçada pelos barões do nordeste e pelos bossonianos ao norte. Tarascos marchava com 30 mil homens para Galparan, no rio Shirk, que os gunderlenses precisavam cruzar para atacar as cidades ainda mantidas pelos nemédios. Shirk era um rio turbulento, de corredeiras rápidas, que seguia para sudoeste por gargantas rochosas e desfiladeiros, e havia poucos lugares onde um exército pudesse cruzá-lo naquela época do ano, quando a correnteza quase transbordava as margens por causa do derretimento da neve. Todo o país ao leste desse rio estava nas mãos dos nemédios e era lógico prever que os gunderlenses tentariam cruzar em Galparan ou em Tanasul, localizada ao sul de Galparan. Reforços eram esperados diariamente vindos da Nemédia até que chegou a informação de que o rei de Ofir enfrentava manifestações hostis na fronteira ao sul da Nemédia e dispensar mais tropas significaria expor sua cidade ao risco de uma invasão pelo sul. Amauric e Valérios saíram de Tarantia com 25 mil homens, deixando para trás uma guarnição tão grande quanto ousaram para desencorajar as revoltas nas cidades durante sua ausência. Eles queriam encontrar e esmagar Conan antes que pudesse se juntar às forças rebeldes do reino. O rei e seus poitanianos tinham cruzado as montanhas, mas não houve de fato conflito armado, nenhum ataque a cidades ou fortalezas. Conan tinha aparecido e desaparecido. Aparentemente fizera uma curva para oeste pela região montanhosa pouco colonizada e entrou nas marchas bossonianas reunindo recrutas em seu caminho. Amauric e Valérios, com suas tropas de nemédios, aquilonianos renegados e mercenários ferozes, avançaram ao longo da terra em perplexa ira, buscando por um inimigo que não apareceu. Amauric julgava impossível obter mais do que notícias vagas sobre os movimentos de Conan. Batedores pardos galopavam para jamais retornar e não era raro encontrar um espião crucificado em algum carvalho. O interior do país estava desperto e em combate. Camponeses e outras pessoas atacavam selvagem, fatalmente e em segredo. Tudo o que Amauric sabia com certeza era que uma enorme força de gunderlenses e bossonianos do norte estava em algum lugar ao norte partindo de sua referência, além do Shirk, e que Conan, com uma força menor de poitanianos e bossonianos do sul, estava em algum lugar ao sudeste. Começou a ficar temeroso de que se avançasse junto com Valérios mais para dentro do selvagem país, Conan poderia iludi-los completamente, manobrando ao seu redor, e invadir as províncias centrais. Amauric ficou atrás do Vale do Shirk e acampou em uma planície a um dia de distância de Tanasul. Lá ele esperou. Tarascos manteve sua posição em Galparan, pois temia que as tramas de Conan tivessem intenção de atraí-lo para o sul, permitindo assim que os gunderlenses adentrassem o reino pela passagem norte. Xaltotun chegou ao acampamento de Amauric em sua carruagem puxada pelos estranhos cavalos que nunca se cansavam e entrou na tenda onde o barão conferenciava com Valérios sobre um mapa aberto em cima de uma mesa de marfim. Xaltotun amassou o mapa e o jogou para o lado. — O que seus batedores não conseguem descobrir para você? — disse ele. — Meus espiões me contaram. Apesar de suas informações serem estranhamente borradas e imperfeitas, como se forças invisíveis trabalhassem contra mim, Conan está avançando para o rio Shirk com 10 mil homens poitanianos e 3 mil bossonianos do sul, enquanto os barões do oeste e do sul com seus partidários somam 5 mil. Um exército de 30 mil gunderlenses e bossonianos do norte está indo para o sul juntar-se a ele. Eles travaram contato por meios secretos de comunicação usados pelos sacerdotes amaldiçoados de Azura que parecem estar se opondo a mim. Vou usá-los para alimentar a serpente quando a batalha tiver terminado. Juro por Set! Ambos os exércitos vão em direção a Tanassul, entretanto não acredito que os Gunderlenses cruzem o rio. Acho que Conan é quem fará isso e se juntará a eles. Por que Conan cruzaria o rio? Porque é do seu interesse adiar a batalha. Quanto mais tempo esperar, mais forte se tornará e mais precária será nossa posição. As colinas do outro lado do rio estão repletas de pessoas leais e apaixonadas por sua causa. Homens quebrados, refugiados, fugitivos da crueldade de Valérios. De todo o reino, as pessoas se apressam para se juntar ao seu exército, sozinhos e com companheiros. Diariamente, pelotões de nossas forças são emboscadas e dizimadas pelos interioranos. A revolta cresce nas províncias centrais e logo irá explodir em uma rebelião aberta. As guarnições que deixamos lá não serão suficientes para evitá-las e não podemos esperar reforços da Nemédia por enquanto. Vejo a mão de Palantides neste confronto com a fronteira de Ophir, onde ele tem parentes. Se não apanharmos e esmagarmos Conan rapidamente, as províncias se incendiarão em revolta contra nós. Teremos que retornar a Tarantia para defender o que já tomamos. Também é possível que sejamos obrigados a abrir caminho por um país em insurreição, com a força inteira de Conan em nossos calcanhares, e então suportar um cerco na cidade com inimigos dentro e fora. Não, não podemos esperar. Temos que liquidar Conan antes que seu exército cresça demais, antes que as províncias centrais se insurjam. Com a cabeça dele pendurada acima do portão de Tarantia, vocês verão a velocidade com que a rebelião se fragmentará. Por que não jogar um feitiço sobre seu exército para que se matem uns aos outros? Perguntou Valérios com escárnio. Xaltotun encarou o aquiloniano como se lesse toda a extensão da loucura zombeteira que espreitava naqueles olhos desobedientes. Não se preocupe, disse afinal. Minhas artes esmagarão Conan como um lagarto sob os cascos do cavalo. Mas até mesmo a feitiçaria precisa da ajuda de lanças e espadas. Se ele cruzar o rio e assumir sua posição nas colinas goralianas, pode ser difícil desalojá-lo, disse Amalric. Mas se o apanharmos no vale deste lado do rio, poderemos aniquilá-lo. A que distância Conan está de Tanassul? Na velocidade de sua marcha, deve alcançar o ponto do cruzamento amanhã à noite. Seus homens são valentes. Ele lhes está exigindo bastante e deve chegar lá pelo menos um dia antes dos Gunderlenses. Bom, Amalric bateu na mesa com seu punho cerrado. Posso chegar a Tanassul antes dele. Enviarei um cavaleiro até Tarascos pedindo-lhe que me siga até lá. Na hora em que chegar, cortarei o caminho de Conan e o destruirei. Então nossas forças combinadas podem atravessar o rio e lidar com os Gunderlenses. Xaltotun balançou a cabeça impacientemente. É um plano bastante bom se você não estivesse lidando com alguém como Conan. Mas 25.000 homens não são suficientes para destruir seus 18.000 antes que os Gunderlenses cheguem. Eles lutarão com o desespero de panteras feridas. E suponha que os Gunderlenses apareçam com suas tropas bem no momento em que estivermos trancados na batalha. Você seria pego entre duas frentes e destruído antes que Tarascos possa vir. Ele chegará a Tarassul tarde demais para ajudá-lo. E então? Exigiu Amalric. Mova-se com suas forças inteiras em direção a Conan, respondeu o homem de Acheron. Envie um cavaleiro mandando que Tarascos se junte a nós aqui. Esperaremos a chegada dele. Então marcharemos juntos para Tanassul. Mas enquanto esperamos, Conan cruzará o rio e se juntará aos Gunderlenses, protestou Amalric. Conan não cruzará o rio, respondeu Xaltotun. A cabeça de Amalric ergueu-se, encarando os escuros olhos crípticos. O que quer dizer? Suponha que ocorram chuvas torrenciais vindas do norte na nascente do Shirky. Suponha que o rio sofra tamanha inundação que torne intransitável o cruzamento de Tanassul. Não poderíamos trazer todas as nossas forças, apanhar Conan deste lado do rio e esmagá-lo, e então, quando a inundação baixasse no dia seguinte, não poderíamos cruzar o rio e destruir os Gunderlenses. Assim, usaríamos nossa força completa contra essas duas forças menores, uma por vez. Valérius riu como sempre fazia ante a perspectiva da ruína, fosse de amigo ou inimigo, e jogou sua mão inquieta sobre os rebeldes cachos amarelos. Amalric olhou para o homem de Acheron com um misto de medo e admiração. Se apanharmos Conan no Vale do Shirky com as cristas das colinas à sua direita e o rio inundando à sua esquerda, sem sombra de dúvida poderíamos aniquilá-lo. Ele admitiu. Você tem certeza ou acredita que tais chuvas vão cair? Irei para minha tenda, respondeu Xaltotun levantando-se. Necromancia não é alcançada com um aceno de mão. Envie um mensageiro para Tarascos e não deixe ninguém se aproximar da minha tenda. Aquela última ordem era desnecessária. Homem algum naquela tropa poderia ser comprado para se aproximar do misterioso pavilhão de seda negra, cujas portas ocultavam misteriosos acontecimentos. Ninguém além de Xaltotun já havia entrado ali. Contudo, vozes eram frequentemente ouvidas vindas de dentro. Suas paredes às vezes ondulavam, mesmo sem vento, e uma estranha música era tocada em seu interior. Em certas ocasiões, na calada da noite, as paredes de seda ficavam vermelhas pelo ardor de chamas, delineando silhuetas amorfas que passavam para cá e para lá. Deitado em sua própria barraca naquela noite, Amalric escutou o rufar constante de um tambor na tenda de Xaltotun. Através das trevas ele tocou firmemente, e o Nemédio podia jurar que uma voz profunda e grasnante se misturava ao pulso do tambor. Estremeceu, pois sabia que aquela voz não era de Xaltotun. O tambor ribombava e murmurava como um trovão escutado ao longe, e antes do amanhecer, Amalric, olhando de seus aposentos, viu o brilho vermelho na extensão do horizonte ao norte. Em todas as outras partes do céu, as estrelas brilhavam brancas. Porém, o relampejo distante cintilava incessantemente como o esplendor vermelho da luz do fogo em uma pequena lâmina que girava. Ao nascer do sol seguinte, Tarascos chegou com suas tropas empoeiradas e cansadas pela marcha brutal. Na retaguarda, homens a pé vinham bem afastados dos cavaleiros. Eles acamparam na planície próxima ao acampamento de Amalric, e ao amanhecer, o exército moveu-se em direção oeste. À sua frente vagueava um grupo de batedores e Amalric esperava impacientemente pelo retorno deles e das notícias dos poitanianos aprisionados por uma furiosa inundação. Mas quando o pelotão encontrou a coluna, veio a informação de que Conan cruzara o rio. — O quê? — exclamou Amalric. — Ele cruzou antes da inundação? — Não houve inundação — responderam os batedores intrigados. Tarde da noite ele chegou a Tanassul e levou seu exército através do rio. Nenhuma inundação! Rugiu Xaltotun, surpreso pela primeira vez aos olhos de Amalric. Impossível! Houve chuvas torrenciais sobre as nascentes do Shirky na noite passada e também na anterior. Isso pode ser, senhor, respondeu o batedor. É verdade que a água estava barrenta e o povo de Tanassul disse que ontem o rio subiu talvez um pé, mas não foi o suficiente para impedir que Conan o atravessasse. A feitiçaria de Xaltotun falhara. O pensamento martelou o cérebro de Amalric. O horror que tinha daquele estranho homem vindo do passado cresceu muito desde aquela noite em Belverus, quando viu uma múmia marrom e enrugada inchar-se e tornar-se um homem vivo. E a morte de Orastes transformou um horror à espreita em medo ativo. Em seu coração havia uma convicção macabra de que aquele homem, ou demônio, era invencível. Entretanto, agora ele recebia provas irrefutáveis do seu fracasso. Contudo, até mesmo o maior de todos os feiticeiros pode falhar ocasionalmente, pensou o barão. De qualquer modo, ele não ousaria se opor ao homem de Acheron. Não ainda. Orastes estava morto, contorcendo-se em algum inferno que somente Mitra conhecia, e Amalric sabia que sua espada não prevaleceria onde a sabedoria negra do sacerdote falhara. Que a abominação medonha Zaltotum planejara ficaria para o imprevisível futuro. Conan e suas tropas eram uma ameaça atual contra a qual a feitiçaria de Zaltotum poderia muito bem ser necessária antes que o jogo acabasse. Eles chegaram a Tanassul, um pequeno vilarejo fortificado, onde o rio é sempre transponível, em um ponto com uma camada de rochas que formava uma ponte natural, exceto em épocas de grandes enchentes. Batedores trouxeram as notícias de que Conan tinha assumido sua posição nas colinas goralianas, que começavam a poucas milhas além do rio. E logo antes do alvorecer, os gundernenses também tinham chegado ao seu acampamento. Amalric olhou para Zaltotum inescrutável e repugnante sob a luz das tochas em chamas. A noite tinha caído. E agora? Sua mágica falhou! Conan vai nos confrontar com um exército quase tão forte quanto o nosso e ainda tem a vantagem da posição. Temos uma escolha de dois males, acampar aqui e esperar por seu ataque ou retornar à Tarantia e esperar reforços. Estaremos arruinados se esperarmos, respondeu Zaltotum. Cruze o rio e acampe na planície. Atacaremos ao amanhecer. Mas a posição de Conan é forte demais, exclamou Amalric. Tolo! Uma rajada de irritação desfez o verniz de calma do mago. Você se esqueceu de Valkia? Só porque alguns princípios elementais obscuros evitaram a inundação, você me julga indefeso? Eu pretendia que suas lanças exterminassem nossos inimigos, mas não tema, pois minhas artes esmagarão as tropas inimigas. Conan está em uma armadilha e jamais verá outro pôr do sol. Cruze o rio! A travessia foi feita à luz de tochas. Os cascos dos cavalos retiniam contra a ponte rochosa salpicada por água rasa. O brilho das tochas nos escudos e couraças refletia na água negra. A passagem de pedra era larga, mas somente depois da meia-noite as tropas conseguiram acampar na planície. Acima deles podiam ver fogueiras vermelhas acesas ao longe. Conan conhecia uma baía nas colinas goralianas que outrora tinha servido mais de uma vez como último ponto de resistência para um rei aquiloniano. Amalric deixou seu pavilhão e caminhou incansavelmente pelo acampamento. Um estranho brilho vinha da tenda de Zaltotum. De tempos em tempos, um grito demoníaco cortava o silêncio e também havia um murmúrio baixo e sinistro de tambores que sussurravam em vez de ribombar. Amalric, com instintos afiados pela noite e pelas circunstâncias, sentiu que Zaltotum encontrava uma oposição que ia além da força física. Dúvidas sobre o poder do mago lhe assaltavam. Olhou para as fogueiras distantes com preocupação crescente. Estava bem no centro de um país hostil junto com seu exército. Lá no alto, entre aquelas colinas, havia milhares de figuras lupinas cujas almas e corações tinham sido despidos de toda a esperança e emoção, exceto o ódio violento por seus conquistadores, um louco desejo de vingança. Derrota significava aniquilação, retirada por uma terra infestada de inimigos sedentos de sangue. E ao amanhecer, ele deveria arremessar suas tropas contra o mais terrível combatente das nações ocidentais e sua horda desesperada. Se Zaltotum falhasse com eles agora... Meia dúzia de guerreiros saiu das sombras diante das labaredas das fogueiras que reluziam em suas couraças e na crista de seus capacetes. Eles traziam uma figura esquelética trajando trapos. Curvando-se, um soldado disse: Meu senhor, este homem veio aos postos de vigia e disse que precisa falar com o rei Valérios. Ele é aquiloniano. Parecia-se mais com um lobo cujas armadilhas haviam deixado cicatrizes. Antigas chagas que somente grilhões causam eram vistas em seus punhos e tornozelos, além de uma grande marca feita com ferro quente que desfigurara sua face. Seus olhos brilharam por detrás dos cabelos emaranhados quando ele rastejou até o barão. — Quem é você, cão imundo? — perguntou o Nemédio. — Chamo-me Tibérias — respondeu o homem e seus dentes trincaram em espasmo involuntário. — Eu vim lhes dizer como agarrar Conan. — Um traidor, hã? — reverberou o barão. — Os homens dizem que você tem ouro — falou o homem tremendo sob seus trapos. — Dê-me um pouco, dê-me ouro e lhe mostrarei como derrotar o rei. Seus olhos arregalados, as mãos estendidas e arrebitadas, tremendo como garras. Amauric encolheu os ombros de desgosto, mas ajuda alguma era demasiada vil para seu uso. — Se você diz a verdade, terá mais ouro do que será capaz de carregar, ele disse. — Se for um espião mentiroso, farei que seja crucificado de cabeça para baixo. — Tragam-no! Na tenda de Valérios, o barão apontou para o homem que se arrastava, tremendo diante deles, amontoando seus trapos sobre si. — Ele diz que conhece uma maneira de nos ajudar amanhã. Precisaremos de auxílio se o plano de Zaltotum não for melhor do que tem se mostrado até o momento. — Fale, cão! O corpo do homem contorceu-se em convulsões estranhas. As palavras vieram aos tropeços. — Conan acampa na cabeça do Vale dos Leões, que tem a forma de uma presa, com colinas íngremes de ambos os lados. Se você atacá-lo amanhã, terá que marchar direto ao longo do vale. Não é possível escalar as colinas em nenhum ponto, mas se o rei Valérios estiver disposto a aceitar meu serviço, irei guiá-lo através dos montes e mostrar como chegar ao rei Conan pelas costas. Mas para isso, temos que partir imediatamente. São muitas horas de cavalgada, pois é preciso seguir milhas para o oeste, depois milhas para o norte, então fazer uma curva ao leste e chegar ao Vale dos Leões por trás, pelo trajeto que os gunderlenses fizeram. Amauric hesitou, coçando o queixo. Naqueles tempos caóticos não era raro encontrar homens dispostos a vender suas almas por algumas peças de ouro. — Se você me desnortear, morrerá — disse Valérios. — Está ciente disso, não? O homem estremeceu, mas seus olhos não vacilaram. — Se eu cometer alguma traição, mate-me! — Conan não irá dividir sua força, ponderou Amauric. — Precisará de seus homens para repelir nosso ataque. Ele não pode dispor de ninguém para prevenir emboscadas nas colinas. Fora isso, este companheiro sabe que sua pele depende de nos entregar o que prometeu. Um cão como ele se sacrificaria? Não faz sentido. — Não, Valérios, acredito que o homem seja honesto. Ou o maior de todos os ladrões, pois ele venderá seu libertador, riu Valérios. Muito bem, seguirei o cão. Quantos homens você pode me ceder? 5.000 devem bastar, respondeu Amauric. Um ataque surpresa na retaguarda vai deixá-los tontos e provocar confusão. Isso será o bastante. Aguardarei sua ação por volta do meio-dia. Você saberá quando eu investir, respondeu Valérios. Quando Amauric retornou ao seu pavilhão, notou satisfeito que Zaltotum ainda estava em sua tenda, a julgar pelos gritos de gelar o sangue que estremeciam no ar da noite. Quando escutou o tilintar do aço e o agito de arreios, sorriu inclemente. Valérios serviria ao seu propósito. O barão sabia que Conan era como um leão ferido, que rasga e despedaça mesmo diante de golpes mortais. Quando Valérios atacar sua retaguarda, o contragolpe desesperado do Cimério pode muito bem aniquilá-lo da existência antes que ele próprio sucumba. O que seria ainda melhor. Amauric sentia que podia dispensar Valérios uma vez que já tivesse pavimentado o caminho para a vitória da Nemédia. Os 5.000 cavaleiros que acompanhavam Valérios eram em sua maior parte aquilonianos renegados, difíceis de ser abatidos. A luz das estrelas deixaram o acampamento adormecido, seguindo para o oeste em direção às grandes massas negras que se erguiam adiante. Valérios cavalgou na frente, tendo ao lado um guerreiro que conduzia Tibérias com um laço de couro prendendo-lhe os punhos. Os outros mantinham-se bem próximos com espadas desembainhadas. — Engane-nos e você morrerá instantaneamente! — Valérios ameaçou. — Eu não conheço todas as trilhas de ovelhas nessas colinas, mas sei o suficiente sobre a configuração geral do país para saber as direções que temos que tomar para sairmos atrás do Vale dos Leões. Certifique-se de que não nos deixe perdido em um desvio. O homem assentiu com a cabeça e seus dentes batiam, enquanto assegurava loquazmente lealdade ao seu captor, olhando estupidamente para a bandeira que flutuava acima dele com a serpente dourada da antiga dinastia. Contornaram as extremidades das colinas que trancavam o Vale dos Leões e, após uma hora de galope, viraram para o norte, atravessando morros íngremes por trilhas e caminhos tortuosos. O amanhecer os encontrou algumas milhas a noroeste do acampamento de Conan, e ali o guia girou para sudeste, levando-os por um labirinto de penhascos. Valérios consentiu, julgando a posição em que estavam por diversos picos elevados acima dos demais. Ele mantinha sua paciência e sabia que estava indo na direção certa. Mas, sem aviso, uma massa cinzenta lanosa veio do norte, crescendo sobre as encostas, espalhando-se pelos vales, até bloquear o sol e praticamente cegar todo mundo, porque a visibilidade limitava-se a poucos metros. O avanço tornou-se uma confusão de tropeços e tatear no escuro. Valérios praguejou por não conseguir mais ver os picos que o orientavam e agora dependia totalmente do traidor. A serpente dourada caiu diante do ar sem vento. Logo, Tibérias parecia estar ele mesmo confuso. Fez uma pausa e olhou em volta incerto. — Você está perdido, cão! — inquiriu Valérios brutalmente. — Ouça! Em algum lugar à frente começou uma fraca vibração, o rufar rítmico de um tambor. — Os tambores de Conan! — exclamou o aquiloniano. — Se estamos próximos bastante para escutar os tambores, por que não escutamos os gritos e o clangor dos exércitos? — questionou Valérios. — Certamente a batalha começou! — Os desfiladeiros e ventos nos pregam peças! — respondeu Tibérias batendo os dentes, característica típica de gente que passou tempo demais em calabouços úmidos subterrâneos. — Escute! Eles estão combatendo lá embaixo no vale! — gritou Tibérias. Os tambores tocam nas alturas! Temos que nos apressar! Ele cavalgou em direção ao som do distante tambor como quem afinal reconhece onde se encontra. Valérios seguiu-o, amaldiçoando a neblina. Então ocorreu-lhe que aquele mesmo nevoeiro poderia mascarar seu avanço, impedindo Conan de vê-lo chegando por suas costas antes que o calor do meio-dia dispersasse as brumas. Naquele instante era incapaz de dizer o que havia adiante, fossem rochedos, moitas ou penhascos. Os tambores soavam incessantemente, cada vez mais altos, porém nada escutavam da batalha, nem sabiam para onde iam. Valérios parou ao se ver cercado por paredes de escarpas cinzentas, assomando-se aos rochedos esfumaçados, e percebeu que todos seguiam por uma garganta estreita. O guia não mostrava qualquer sinal de nervosismo. Valérios só ficou aliviado quando, após as paredes se alargarem e sumirem na neblina, atravessou a garganta. Se uma emboscada tivesse sido planejada, teria ocorrido naquela passagem. Tibérias fez mais uma pausa. Os tambores soavam alto e Valérios não conseguia determinar de qual direção vinha o som. Uma hora pareciam estar à sua frente, em outra atrás, depois de um lado ou do outro. Olhou ao redor montado em seu cavalo de guerra, com tufos de névoa no caminho e o orvalho em sua armadura, perdendo a paciência. — Por que parou, cão? — perguntou. O homem parecia estar escutando os tambores fantasmagóricos. Lentamente endireitou-se na sela, virou a cabeça e encarou Valérios com um sorriso terrível nos lábios. — A neblina está se enfraquecendo, Valérios! — ele disse com uma voz renovada, apontando seu dedo ossudo. — Veja! O tambor estava silencioso. A neblina desaparecia. Primeiro as cristas dos rochedos ficaram à vista acima das nuvens cinzentas. As brumas baixaram cada vez mais, encolhendo-se e evanescendo. Valérius parou sobre seus estribos com um grito ecoado pela tropa de cavaleiros. Por todos os lados estavam cercados por rochedos. Eles não se encontravam em um vale aberto e amplo conforme supunham, mas em um desfiladeiro cego, murado por penhascos com centenas de pés de altura. A única entrada ou saída era a estreita garganta por onde haviam cavalgado. Cão! Valérius golpeou Tibérias direto na boca com o punho cerrado e coberto pela luva de aço. Que truque infernal é este? Tibérias cuspiu um punhado de sangue e cambaleou com uma gargalhada amedrontadora. Um truque que livrará o mundo de uma besta! Veja, cão! Novamente Valérius gritou, mais de fúria que de medo. O desfiladeiro estava bloqueado por um bando de homens de ar feroz que permaneciam silenciosos, abalados e em farrapos, com lanças em suas mãos, centenas deles. E no topo dos rochedos apareceram outros rostos, milhares deles, bravios, magros e ferozes, marcados por fogo, aço e fome. Um truque de Conan! Irou-se Valérius. Conan nada sabe disso! Riu Tibérias. Foi a trama de homens alquebrados, arruinados e transformados em animais. A Mauric estava certo ao dizer que Conan não dividiria seu exército. Nós somos a plebe que o segue, os lobos que se escondem nestas colinas, homens sem lares, sem esperança. Este plano foi nosso, e os sacerdotes de Azura ajudaram-nos com sua neblina. Olhe para eles, Valérius. Cada qual ostenta a marca de sua mão no corpo ou no coração. Olhe para mim! Você não me reconhece por causa desta cicatriz que seu executor me infringiu? Mas outrora me conheceu! Eu já fui o senhor de Amílius, o homem cujos filhos você assassinou, cuja filha seus mercenários estupraram e mataram! Você diz que eu não me sacrificaria para atraiçoá-lo? Deuses tão poderosos, se eu tivesse mil vidas, daria todas para comprar a sua desgraça! E consegui acabar com você, desgraçado! Olhe para os homens que você esmagou, que no passado eram como reis! A hora deles chegou! Este desfiladeiro é a sua tumba! Tente escalar os rochedos, eles são lisos e altos! Tente lutar de volta para a garganta! Lanças bloquearão seu caminho, as pedras virão do alto para esmagá-lo. Cão, estarei esperando por você no inferno. Jogando a cabeça para trás, ele gargalhou até que as pedras começaram a rolar. Valérius inclinou-se na sela e atacou-o com sua grande espada, retalhando o osso do ombro e o peito. Tibérias caiu no chão, ainda rindo, engasgado e com um gorgolejo de sangue jorrando. Os tambores retomaram o ritmo, cercando o desfiladeiro com um trovão, e as pedras vieram abaixo. Gritos guturais de homens morrendo subiram às nuvens dos penhascos.